il sabato, buon Dio, ma c'è anche lo Delta. C'è anche lo Delta, buon Dio, giusto no 095, confirma intenção pouso 10, 17. É, o pouso na 17, c'è anche lo Delta. É, vai voar até próximo a Simbra e aí, agora sim, totalmente visual, pode propor o cancelamento da presente a prosseguir com terra na base, pela direita da 17. Sente, terra aqui o Delta, plano regras e instrumento cancelado aos 20, a base pela direita, reporte na curta, terra aqui o Delta. Reportarei na curta da 17, terra aqui o Delta. Destino 557, ali em decola, pistão no zero, vento calmo. Estabilizando o final, baixado e travado, Serra Quilo Delta, da 17. Certo, o Delta 2 da Fuso, pistão 97, vento calmo. Autorizado Fuso, não, 97, certo, o Delta. Caso decolagem, grip 5557, o vento é calmo, pistão no zero. Sérgio Delta, Solo 2.6, confirma Fátima. Sente a 2 a backtrack, Fátima 5 aero está. Estação na sequência livre, Sérgio Delta. Parou, Fátima aero está. Quando livrar na papai, informa, Sérgio Delta. 35557, decolado 227, controle 119, decimal 8. Parabéns, Fátima, boa noite, bom dia. Salvador, boa noite, gol 1961. Gol 1961, boa noite, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1961. Salvador, o Azul 9147 está no ponto de espera para nós. Azul 9147, autorizado a linhagem decolar, pistão no zero, vento calmo. A linha decola, Azul 9147. O Gol Nono 61, após a rolagem do Embraer da Azul ali, mantém a cabeceira no zero. Da Azul ali, mantém no zero, Nono 61, não. Boa noite. Boa. Mando livre decolagem para Azul 49147. Afirmo, afirmo, livre decolagem, pista no zero, vento calmo. Decolagem, Azul. Azul 9147, decolado 233, controle 119.8. Azul 8, bom dia. Gol Nono 61, autorizado decolagem, pistão no zero, vento calmo. Iniciando decolagem, Nono 61. Coruno 61, decola 237, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, bom trabalho, 961. Solo Salvador, aqui é o Golf Oscar Whisky. Você é Golf Oscar Whisky. Golf Oscar Whisky no pátio 3, solicito autorização de reboque até o pátio 1, na posição número 10. Gente, autorizado, o risco de reboque, já pode para ingressar no pátio principal, Golf Oscar Whisky. Positivo. Golf Oscar Whisky, na escuta? Na escuta, senhor. Apenas confirmando, o senhor está no pátio 3 e vai para o portão 10 do pátio 1, confere? Confere. Pátio 3, portão 1, 10 do pátio 1. Afirmativo, reporte para ingressar no pátio principal, Golf Oscar Whisky. Positivo. Controle, aqui é o Golf Oscar Yankee, solicitando autorização para ingressar no pátio número 1. Autorizado, Golf Oscar Whisky autorizado. Prosseguir para o portão 10, reporte ao término do reboque. Ok. controle, aqui é o Gol, Golf Oceano, informando o término do reboque, Draco, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, eu tô 3601 no Pastel da 90, pronto. 3601, bom dia, linha em decola, pista 10, vento calmo. Posicionado a linha, decola da 90, tá 3601. Tá 3601, decolada 08, controle 119, decimal 8. Controle 119,8, tá 3601, obrigado, bom dia.